Agora é o portão. Enguiçou. Tive que deixar o carro na rua, nesse solão. João, João, meu querido, por que essa irritação? O portão da garagem. Não abriu de jeito nenhum. O controle não funciona e eu não vou abrir na mão. Devo chamar o eletricista? Não. Já gastei demais a semana passada consertando o chão da cozinha. E custou um dinheirão. O portão só no mês que vem. Quem sabe eu consigo abrir o portão? Você? Se eu que sou engenheiro não conseguir, como é que você vai conseguir? Ora, João, você é engenheiro civil, não sabe nada de portão eletrônico. Olha, me dá aqui o controle. Já consertei o controle, senhor engenheiro. Você mudou de profissão? Não, só coloquei uma pilha nova.